dia. Bom dia. Você costuma acordar tão cedo assim? Eu sou uma moça muito ocupada para acordar tarde de manhã. Como é que está o seu preparo físico, seu amor? Eu estou fazendo um treinamento muito duro, como você está vendo. E a propósito, como é que vai o intestino? É exatamente nisso que eu estou pensando. Ele não obedece. Ele está naquela idade de rebeldia. Você sabe como é, não? Ah, até logo. Fique treinando.